Iata, o Delta autorizado táxi até a Papá, após cruzamento Pistola 7, após Quebec, Mike Lima, na Lima, vai chamar o solo em 121 decima 1 para o translado até o ponto de espera da Alonso. Azul 4220, solo ao 10, 10 próximo à direita em 1211. Azul 4220, tanque está aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Delta autorizado com Tonga, parte 1, após taxa Índia até o ponto de espera da 10, quando pronto no ponto de espera, chame a torre 118 desse 95, que é nível 10, 17. Livre, direto no 4, vai contornar no ponto de espera da 10. 1000 CA Tango Delta, decolado Uso no meia, chama o controle 1-9-3-5. 1-9-3-5 CA Tango Delta. 5, 4, 2, 1, 4.

registrado. Thank you.